vê se cai na real. Porque o ontem não volta, o amanhã não espera. Você pode se dar mal. Você não pensa no que fala e acaba sempre machucando quem te dá amor. Insiste em me olhar de cima. Eu sinto que não tem mais clima. A gente acabou. Vocês. Não aguento mais, cansei. Quero esquecer o que chorei de tanto desamor. A fila anda. Acaba sempre machucando quem te dá amor. Insiste em me olhar de cima. Eu sinto que não tem mais clima. A gente acabou. A fila anda, a fila anda. Foi você quem quis assim. Abusou demais, pisou em mim. Doeu e aí então. A fila anda, a fila anda. A fila anda, noventa e nove vírgula cinco. Nessa história de falar te amo e só ouvir também, pra mim tá puxado. Relacionamento é via de mão dupla, eu tô indo me entregando e o seu lado tá parado, estacionado. Tá complicado beijar por dois, abraçar por dois e amar por dez. Meu coração não bate embaixo da minha pele, bate embaixo dos seus pés. Me larga por favor, porque eu não consigo. Vai doer no começo, mas eu vou me acostumar. Se eu te ligar, recusa. Se eu for atrás, se esconde. Faz uma medida protetiva contra a minha saudade, pra eu te esquecer de longe. Faz uma medida protetiva contra a minha saudade, pra eu te esquecer de longe. Com vocês, Gustavo Lima, Robôs que me dê. Nessa história de falar te amo, ouvir também, pra mim tá puxado. Relacionamento é via de mão dupla, eu tô indo me entregando e o seu lar tá parado, estacionado.

durante meses. É com essa água que eu quero matar minha sede. Eu quero sofrer às vezes, já que todo amor faz mal, me faz sofrer. Escolho esse. Murilo Ruz. Escolho esse. Ei, Goiânia. Uma chama de palmas, é Neto e Cristiano. Escolho esse. A gente ouve porque gosta. 99,5. Faz alguma coisa, vem cuidar de... Quem sabe solta a voz, vem!